A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça decidiu por encerrar as atividades da Sociedade dos Criadores de Galos Combatentes de Belo Horizonte. O MPMG apontou em ação civil pública, ajuizada em 1999, que a sociedade, fundada em 1936, apesar de ter como objeto social a promoção de divertimentos esportivos de disputas de galos, praticava, na verdade, espetáculos sangrentos. Conforme a ação, os chamados treinadores deixavam as aves sem alimentação, encapuzadas e enclausuradas em pequenas gaiolas, em lugares escuros, para instigá-las a brigar. Na ACP de desconstituição de sociedade civil, o Ministério Público apontou que a rinha de galos envolvia não só grandes somas em dinheiro, mas principalmente apostas e comércio de aves. Na ação, o MPMG apontou que o prédio da sociedade era preparado como arena, havia cadeiras para o público e salas destinadas a abrigar os galos. A Justiça, ao concordar com o pedido do Ministério Público, destacou que, ao contrário do alegado pela Sociedade de Criadores, não há no Brasil nenhuma manifestação popular com algum tipo de densidade ou capilaridade social mínima apta a elevar a prática à categoria de expressão cultural. A decisão enfatiza ainda que não se pode ter como uma tradição cultural uma atividade que incentiva confinamento e brigas entre galos, tendo ou não aposta em espécie, vez que o sofrimento é evidente, chegando, em casos, até a morte dos animais. Quanto ao argumento da entidade de que os animais combatentes são bem tratados, alimentados, higienizados e hidratados, a decisão contesta e aponta que esse tratamento é dispensado unicamente para os galos voltarem a se ferir e se mutilar, evento após evento. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.